Hoje o assunto é sobre a paz, né? Em busca da paz, então. Todos nós, ao decorrer de nossas vidas, né? Dia após dia, em meio às dificuldades, às turbulências, como seres humanos, nós buscamos a paz. Todos nós sempre queremos estar em paz. Porém, assim, é bem conveniente a gente analisar que tipo de paz que a gente busca. Se é aquele comodismo, aquela inércia. Ah, eu não estou afim, eu não quero me envolver em nada, não quero fazer nada. Eu quero é ficar parada mesmo. Será que é essa paz que nós buscamos? A gente deve pensar assim, que a água parada apodrece. Interessante a gente estar em ação. De repente, a nossa comunidade, o local onde a gente vive, existem necessidades em que nós podemos ser útil e encontrar esta paz. E a paz interior, que é aquela do dever cumprido na área do bem. A gente sente que está fazendo o que está ao nosso alcance, aonde nós convivemos, e sentimos esta paz interior. Acho que é esta paz que a maioria de nós buscamos. Nem sempre nós alcançamos esta paz interior, porque a nossa mente está sempre alvoroçada, pensando, né, tentando conquistar coisas. Coisas materiais, alcançar, assim, conquistas, né? A gente está sempre com esse pensamento, então está com a mente sempre em alvoroço e não consegue esta paz. Só que se a gente ainda não alcançou determinadas coisas, de repente não é para essa encarnação. Então a gente procura serenar e acalmar, que as coisas vão se ajeitando da forma que Deus determina. Outras vezes é o coração, principalmente na juventude, né? O coração fica oprimido pelo desejo de amar, né? Só que ele não entende que ainda não sabe amar. Porque aquela frase que o poeta fala, vem me fazer feliz porque eu te amo, não é correto. Eu tenho que amar por amar. Eu não tenho que esperar. Por que que o outro tem que me amar porque eu amo? É? Então, muitas vezes, tira a paz da criatura e ela fica angustiada e esperando que o outro ame. Muitas vezes o outro nem sabe, né? E até em relação aos nossos familiares. Eu já digo assim, nossos filhos, a gente ama incondicionalmente, a gente ama sempre. E a gente não se preocupa se eles nos amam ou deixam de amar, a gente jamais vai deixar de amar um filho. Né? Então, é uma forma também da gente ficar em paz. A conquista da paz não se dá de um momento para o outro. É um trabalho lento, conosco mesmo, são etapas e mais etapas que nós vamos vencendo, em consequência dos ensinamentos que o Evangelho nos traz e que nós vamos registrando em nosso coração. Isto vai nos trazendo a paz, mas é aos poucos, a gente não consegue isso ainda no atual estágio evolutivo que nos encontramos, de dizer assim, bom, a partir de hoje eu vou viver só em paz, porque existem os desafios, né? o libertar-se é um dos caminhos, né? Libertar-se das paixões, libertar-se dos vícios, da ignorância espiritual, que isso nos oferece. Tem a biblioteca aí com bastante obras, um bom livro, uma boa leitura, né? Procurar conhecimentos espirituais. Isso não quer dizer que tenha que ser espírita, em qualquer religião. Ter espiritualidade na sua vida é uma das melhores formas de nós alcançarmos a paz, né? Agindo assim, com certeza nós vamos alcançar a tal almejada paz que todos sonhamos. Jesus veio nos trazer as diretrizes para instalar a paz no nosso mundo interior, nosso mundo íntimo, né? Que se faz através da luta que a gente trava conosco mesmo, para ir anulando aquelas coisas negativas que a gente ainda carrega, né? Porque eu sempre digo assim, não vamos ser hipócritas. Dizer assim, eu sou espírita, eu estou livre de qualquer sentimento negativo. Não, não é verdade. Nós somos espíritas, mas estamos ainda no plano Terra. Se nós já estivéssemos livres de qualquer sentimento de baixa vibração, nós já não estaremos na Terra. Se estamos aqui, porque ainda somos sujeitos a isso. Né? E é através dessa luta de interior que o Paulo de Tarso chamava de bom combate. Então, a gente deve de lutar por este bom combate. E no momento atual que nós vivemos, que a humanidade vive, né, é um momento conflituoso, que todos nós acho que queremos muito essa paz, torcemos muito. É um momento que estão acontecendo as piores coisas que podem acontecer na humanidade, que é um momento de guerra, de desentendimento, né? Então, a gente almeja muito pela paz. E este é o momento, é da fidelidade ao Evangelho, a renúncia aos excessos materiais e dedicação aos valores perenes da alma. É um momento assim que a gente tem que se virar para dentro de nós, para o nosso eu. Orar muito pela nossa humanidade, né? Pelo planeta Terra. É um momento que a gente não deve ter medo, mas é um momento de muita oração para que tudo se estabeleça, tudo se harmonize novamente. Para evitar que a gente se desarmonize muito, vou citar só algumas coisas aqui, algumas frases. Quando mentimos, a gente está em desacordo com o Evangelho. Então, é procurar sempre ser verdadeiros. Quando traímos, a nossa consciência pesa e nos tira a paz, né? Enquanto conservamos os vícios, a gente não tem um sono tranquilo, a gente não dorme tranquilo, porque a gente pensa, sim, que algo está nos dominando. Isso são relatos de pessoas que são escravas do vício, do quanto eles perdem a paz, né? Se a nossa dedicação no bem é pequena, quase nada, a gente pode pensar assim que pode fazer melhor. Com certeza. Ah, eu estou fazendo pouco pelo meu próximo. Eu poderia fazer muito mais pela minha comunidade. mas eu estou acomodada. Então, é um momento de refletir e ver o que, que dá para a gente fazer de melhor. Né? As mágoas, os ódios, os ressentimentos, são sentimentos que nos imantam muito mais com o outro do que o amor. O ódio, a pessoa fica imantada naquela energia ruim, que ela fica assim 24 horas do dia pensando naquela criatura. E o amor não. O amor nos liberta. O amor verdadeiro, onde não tem o dito ciúme, onde não tem aquela parte de controle, de domínio, que a gente sempre deve de respeitar o outro e pensar da seguinte forma: podemos nos abrigar na mesma sombra, mas não devemos ser sombra um do outro. Isso é muito importante. Então, isso também ajuda para nós mantermos a paz. Buscar sempre a convivência fraterna. Procurar evitar em falar dos defeitos alheios. Isso é muito complicado. A gente deve se policiar, porque cada pessoa é do jeito que ela é. E a gente deve de respeitá-la da forma que ela é. Então, procurar, em vez de destacar os defeitos, procurar as qualidades dessa pessoa. Porque todos nós temos defeitos e todos nós temos qualidades. Né? Então, procuramos destacar as qualidades. E assim, dessa forma, nós vamos mantendo as nossas atitudes pautadas no Evangelho, nos ensinamentos do Cristo. Se assim agirmos, com certeza que tenhamos a tão abençoada paz de Jesus. Se derramará sobre todos nós, acerenando as nossas mentes, acerenando os nossos corações, para conseguirmos finalmente alcançar a tão desejada paz que todos nós buscamos. E que esta paz esteja com todos nós durante essa semana.